Vem aí mais uma atração. ZYK 507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro, Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. Tata comanda agora na sua difusora. Recanto 1010. Até às 8 horas da manhã, Tata, você e as melhores sertanejas da manhã. Recanto 1010. Seis e quatro, muito bom dia! E cumprimento aos microfones, Tata, técnica de som, programação, Jatão! Falou! É comigo mesmo, Tata! Tava! O estúdio de produção fica por conta da Adriana Cotonete. O Maurinho já terminou seu programaço aí, né, Maurinho? Ah, beleza mesmo, rapaz. É das 4 às 6 o sertanejo evangélico e o 100% sertanejo. Tata, o seu café está amargo hoje. É, açúcar tem de monte aí. Então, quem falou, Maurinho? Falou pra véia? É brincadeira, hein? Mas essa véia não tomou café ainda. Ah, pelo amor de Deus, vai. Você fala demais. Maurinho, vai dormir que tá bom pra dormir hoje. Beleza? É... Levanta cedo, rapaz. Maravilha, maravilha. Oh, que sono. É, dá sono mesmo, rapaz. Fazer o quê, né? Na hora mais gostosa, né? De dormir, ele tem que levantar. Vai fazer o quê? Nada? Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrindo mais um programão verde e amarelo, que é o Recanto 1010. Em nome da Pamelab, Tintas Corrigivas, São Cristóvão, peças para tratores, Ferrari, São Carlos, Santa Catarina. O Mercadão dos Óculos, Nerário Panico, Shopping Rei da Sucata. Churrascaria Gaúcha 295, Renato Albem, Tratores, Farmácia Pulpe aqui. Casa de Carne, Joaquim Manuel, Compev, Alto Peço Paulista, Calhas e Telhas e Lemãs. Vamos começando o programa aí. Mas hoje é dia do festival. Olha aí, falando em dormir, festival do sono, rapaz. É dia do juiz de... Juiz de menores, rapaz. Oh, que sono. Eu conheci no Porto dos Peões. Dia do sono, que é gostoso puxar um ronco, é maravilha. Aqui vamos fazer o seguinte, vai. Tá aí o Pedro Bento Zé da Estrada. Pera um pouco aí. Falar no Pedro Bento Zé da Estrada, hoje faz 4 anos que faleceu o Pedro Bento. O Joel Antunes Leme é que nasceu em Porto Feliz, né? E viveu feliz aí por muitos e muitos anos, né? Ê, Pedro Bento, rapaz. E faleceu lá em São José do Rio Preto no dia 3 de janeiro de 2019. E o Zé da Estrada faleceu em 2017. Aí os bons estão tudo lá pra cima cantando bonito. Os ruins tá tudo aqui embaixo. Tem dois aqui perto de mim aqui. Pelo amor de Deus, rapaz. Vai, Tata, vai. Você tá velho, rapaz. Vai dormir. Olha lá, tá precisando de um locutor lá pra cima também. Ai, que loucura, Tata. Loucura, é? Então tá aí, Pedro Bento e Zé da Estrada. Amanheci em teus braços. Ataíde Alexandre, o laço aberto. Au, modaiada. Recanto 1010, ano novo. Feliz ano novo mesmo. Amanheci outra vez em teus braços e despertei chorando de alegria. Acariciei teu rosto com ternura. O nosso amor é cheio de ventura. Sorrindo estavas tu quando acordaste. Beijei a tua boca com ânsia louca e silenciosamente nos amamos. E assim passaram muitas horas. Quando a noite chegou e a lua apareceu, o mundo era de prata. Quando te iluminou, senti na minha alma um ciúme que maltrata. Tua voz estremeceu, quase chorando. Beijando-te acalmei toda amargura. E a lua em seu fracasso foi embora. E amanheci outra vez em teus braços. Quando a noite chegou e a lua apareceu, o mundo era de prata. Quando te iluminou, senti na minha alma um ciúme que maltrata. Tua voz estremeceu, quase chorando. Beijando-te acalmei toda amargura. E a lua em seu fracasso foi embora. E amanheci outra vez em teus braços. Recanto 1010. 6:11. Te amar foi um erro. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. Aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair. nunca mais. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. Demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. É só modão, hein, Tatá? Ô, só modão mesmo, maravilha. São 6h15. Ô, Tata, a dona de casa quer saber como está precisando o tempo para hoje. É, dona de casa, vamos ver aqui, ó. Aproximação de uma nova frente fria mantém, né, o tempo estável com o aumento das nuvens no decorrer do dia e previsão de chuva. A temperatura nesse momento é de 20,5 graus, temperatura máxima prevista para hoje 27. O sol nasceu às 5h34, ele vai embora às 19h03. Ok, Tata. Tudo ok. O primeiro amor da cidade, Difusora. Vou mandando aí. E a Casa de Carne Joaquim Manuel. Oh, maravilha. Olha lá, você encontra aquela linguiça artesanal, hein? Nossa, aquela recheada com rúcula. Eu acho que hoje já tem lá, hein? Uma delícia. E carnes de primeiríssima qualidade. Tem um torresmo, né? Com limão lá, rapaz. Bom. Vixe. Olha, é realmente uma delícia. Lá da Casa de Carne Joaquim Manuel, Rua Machado de Assis, 327. Lá na Vila Antonita, fica bem na esquina lá da Machado de Assis. De segunda a sexta, de 1 às 3 da tarde, programa Periquito no Ar. Música de todos os estilos com apresentação descontraída de Matheus Capuani. Programa Periquito no Ar. Oferecimento Peclin, Parrelli Pescar Imóveis, Mitio Miti, Coopercom, Ferragem São Carlos e Nova Drogaria. Óticas Contente. Energia Solar segue Energia. Difusora. É, agora eu vou dar uma lua da Pamelab. Maravilha que é a Pamelab. Daqui a pouquinho, 6h30 da manhã, tá fazendo exame lá, hein? Certo? Você que tá precisando aí fazer um exame aí, pra ver como é que tá, né, a máquina aí. Aí, Pamelab. Laboratório de muito respeito, né? Maravilha. Que tem uma equipe de primeiríssima qualidade e eu conheço. E fica na esquina de trás do Paulo Zila, esquina da Rua Piedade, 630. Somos e logos dando sempre o melhor e uma chance maior de mudar o presente. Somos e logo, energia e ação, potência e inovação. Vem crescer com a gente. Somos e logos dando sempre o melhor e uma chance maior de mudar o presente. Somos. Safra 76 Zilor, ligados pela mesma energia. Somos Zilor, Difusora, no coração da cidade. Vamos andando aí. Deixa eu aproveitar e dar uma luta também de cores vivas, né? Portanto, antes de reformar ou construir, verifique os preços e facilidades de cores vivas. É do cimento ao acabamento, tintas às melhores marcas, aquela montoeira de ofertas, né? Principalmente neste começo de ano aqui, rapaz. Vixe, tem um caderno de ofertas lá em cores vivas, 28 de abril. Acompanhe na Difusora 1010, de segunda a sexta, todas as notícias policiais da cidade. Plantão de Polícia. Oferecimento Clinvet, a sua clínica veterinária no Caju. JA em Macatuba, sua melhor opção para construir ou reformar. Difusora! Oh, maravilha! E a Churrascaria Gaúcha 295, hein? Quer comer bem lá mesmo, na Churrascaria Gaúcha 295. É realmente uma maravilha. Churrascaria Gaúcha 295, a melhor da região. Come-se muito, paga-se pouco. Oh, churrascaria que tem nome, Gaúcha 295. Oferecimento Ascana, a força da nossa região. A Ascana é uma associação de produtores que tem o compromisso de plantar e colher cana-de-açúcar de maneira sustentável, cuidando e protegendo o solo, a água, o ar, a flora e a fauna. Esse é o nosso desafio e o nosso compromisso. Produzir cana-de-açúcar que será transformada pela indústria em energia e alimentos. Ascana, a força da nossa região. Minuto Rural. O Conselho Deliberativo da Política do Café aprovou a realocação de recursos do Funcafé de 93,2 milhões devolvidos pelos agentes financeiros e que não foram aplicados. Foram alocados mais de 39 milhões para a linha de financiamento para comercialização, 40 milhões para aquisição de café e 13,9 milhões para recuperação de cafezais danificados. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que, de janeiro a outubro deste ano, o cultivo da cana-de-açúcar registrou um saldo positivo de 1.294 vagas de empregos criadas em Goiás. No mesmo período, o estado exportou 679 mil toneladas de produtos do complexo sucro-alcooleiro, faturando 268,4 milhões. O volume acumulado das exportações de milho entre janeiro a novembro de 2022 atingiu 48,87 milhões de toneladas, contra 22,27 milhões apurados em 2021, o que representa um crescimento de 119,4%. O forte ritmo das exportações brasileiras tem sido impulsionado pelos excelentes preços internacionais ao longo da temporada. De forma geral, o preço do algodão no mercado interno acompanhou os movimentos dos valores internacionais e da paridade de exportação em 2022. Ainda assim, os preços domésticos mostraram vantagem sobre os de exportação no spot, o que estimulou alguns trading a atuarem no mercado nacional. Minuto Rural. Você sempre bem informado. Difusora. Você está ouvindo Recanto 1010 com Tata. É, são 6h23. Repita! 6h23, rapaz. Deixa eu mandar um bom dia lá para o pessoal lá da Andurá. É, Andurá, é, Hortifruti, né? Maravilha, Lide lá. Um abraço aí para vocês aí, muito bom dia. É uma bela Hortifruti lá, viu? Ali na Ricier, Jaco Dalbem, ali 241, né? Ali é uma antiga, né? Lembra da floricultura? É, hoje tá aí uma Hortifruti, rapaz. Produz de primeiríssima qualidade, né? Então um abraço para todo mundo lá. E na rua Ricciardo Jacomo Dalbem, 241. Beleza? Toca! Por que você não toca uma pra mim? Toca! É, então vai aí. Tá aí os homens? E vai pra todo mundo aí que tá ouvindo nós. Tá aí o Craveiro e Cravinho, é? O Galo Índio? E o Milionário Zé Rico também levando a vida? Só com a porva aí. Olha, Tata, eu vou falar pra tu. Eu adoro o seu programa. Ah, vá. Resolvendo no catia, minha viagem não cancela. Tenho meu burrão de fama, que eu mesmo amansei de cela. Ponho o lenço no pescoço, sento no porta-capela. Não viajo em passo lento, pra não avoar com o vento. Prendo as botas na barbela. Na garupa levo pala, abotoado na fivela. Não compro gato por lebre, nem cabrito por vitela. Onde canta o gavião, macuco se acautela. Campeão treme de medo, que a batida de um torpedo põe a pique um caravela. Onde canta o galo índio, piquira estica as canela. Carijó derruba o pico e o segredo não revela. Índio canta e bate a asa, dando reiada na tela. As cordas do pinho chora, tem gente que nessa hora sai fugido pra janela. Na hora da despedida, deixo adeus pro sentinela. Com essa viola de pinho, bem feita da de canela, encostada no meu peito. Nós combina e faz tabela, viva a terra brasileira e as quatro cor da bandeira, branco, azul, verde, amarela. Recanto 1010. 6h27. Como pode um homem viver viver assim, sendo escravo do amor e da paixão. Eu preciso apagar de minha mente, necessito esquecer urgentemente de pessoas que só feriram meu coração. Eu pretendo construir um novo lar, ter mais filhos com uma esposa de verdade, pois o mundo é uma bola e está girando. Em suas voltas os mais fracos vão ficando, feliz daquele que tem história pra contar. Vou levar levando, nunca tive preconceito, fazer o bem sei que é direito, e assim vou levando a vida. Vou levando a vida, e a vida me levando, nunca tive preconceito, fazer o bem sei que é direito, e assim vou levando a vida. Como pode viver assim, sendo escravo do amor e da paixão? Eu preciso apagar de minha mente, necessito esquecer urgentemente de pessoas que só feriram meu coração. Eu pretendo construir um novo lar, ter mais filhos com uma esposa de verdade, pois o mundo é uma bola e está girando. Em suas voltas os mais fracos vão ficando, feliz daquele que tem história pra contar. Vou levar a vida, e a vida me levando, preconceito, fazer o bem sei que é direito, e assim vou levando a vida. Vou levando a vida, e a vida me levando, nunca tive preconceito, fazer o bem sei que é direito, e assim vou levando a vida. Bom dia, Recanto 1010. Muito bom dia, é o Recanto 1010 mesmo, são 6h31. Ô Tata, daqui a pouco você toca mais uma pra mim? Vamos ver. Ah, Tata. É, o quê? Vai pro comercial aí, velho. Ah, Tata. Aí. Preservação do meio ambiente. Tenha sua própria garrafinha para quando precisar tomar água. Cerca de 90% das garrafas de plástico não são recicladas e acabam em aterros. O primeiro amor da cidade, Difusora. É, eu vou mandando aí. E o Shopping Rei da Sucata, hein? Eita, empresa especializada em sucatas ferrosas e não ferrosas. O melhor preço da sua sucata à vista, e já faz tempo, hein? É o Shopping Rei da Sucata. E não tem dinheiro também, fica no Trevo da Rondon, no Trevo do Jardim Primavera. Às 10 da manhã, um programa de grande audiência, na sua M1010. Bom Dia Sucesso, com João Miguel. Muita informação, com os fatos do dia, horóscopo, loterias, esportes em geral, o mundinho dos famosos, pedidos musicais e no Clube do Ouvinte, os aniversariantes têm aquele destaque especial. Bom Dia Sucesso. Oferecimento Santa Expedito, Rede Multidrogas, Ótica Guarani, Churrascaria Gaúcha 295, Clínica de Olhos Dr. Daniel Ramos Parente e Agroponto Pet. Difusora. São 6h33, deixa eu dar um alô aqui da Alemãs. Hoje é terça-feira, hoje é a terça do pneus. Trocando os pneus, você ganha um desconto especial. É grátis, alinhamento de direção, mais alinhamento dos faróis e ainda a cristalização do para-brisa. O Le Mans Centro Automotivo, manutenção completa para o seu veículo. Em Lençóis, Avenida Patsa Lúcio Rodrigues Machado, 1158, o telefone é 3263-2095 e tem o zap 998-66-2095. Em Macatuba, Avenida Coronel Virgílio Rocha, 1132, que tem o zap 997-181818. E tem serviço de leva e traz. Aniversário Vidrocor Tintas. Variedades de produtos para você dar aquele up no seu carro. Linha completa de preparação, tintas, vernizes e polimentos. Compre os melhores produtos para o seu carro com desconto de 15% à vista e ganhe mais 5% de desconto para pagamento no dinheiro, Pix ou cartão de débito. Festou na Vidrocor Tintas. Vidrocor, em Lençóis Paulista, Avenida 25 de Janeiro, 346. Chama no zap 99184-1005. Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. Arô, Renato, Dalben Tratores, oficina mecânica especializada em todas as marcas de tratores, mecânicos especializados, é uma equipe que realmente entende de trator. Ou são especialistas mesmo. Parte mecânica, elétrica, Renato Dalben Tratores, minha gente. O Oswaldo Sicone, 43, Vila Antonieta. O telefone é 3263-3310. De segunda a sexta-feira, meio-dia e 10, aqui na Difusora, você acompanha os principais fatos que acontecem na cidade, no estado, no país e no mundo. 1010 Notícias. Informação de qualidade, com credibilidade e imparcialidade. Oferecimento Ascana, a força da nossa região. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Difusora. É, vamos andando. Deixa eu aproveitar e dar um alô aqui do Santa Catarina. Continua quente com as ofertas lá. A laranja pera está R$2,49, né? Tem também aqui a banana nanica, tá R$4,59. Dá pra repetir? R$4,59. Olha o tarde do chuchu. Tem gol de nada, né? Ai. Não tem gol de nada, vendeu até vontade de espirrar aqui. Ai, ai. Ô, chuchu! Tá R$2,99, rapaz. Mas que delícia! É, R$2,99 tá o chuchu. A beterraba também tá R$2,99. A berinjela, R$2,99 também. Ai, fala de novo. R$2,99, rapaz. O Santa Catarina. Difusora. Até às 8 horas da manhã. Recanto 1010. Tá! Que horas são? Agora, velho, 6h37. Por eu ter a fama de um bom cantador. Oh, e você sabe que hoje tá fazendo 4 anos que faleceu Joel Antunes Leme. E quem vê pensa que é de Lençóis, mas não é, não. Era lá de Porto Feliz. É. faleceu lá em São José do Rio Preto, terra de violeiro lá, hein? É, faleceu no dia 3 de janeiro de 2019. E o seu parceiro faleceu em 2017, né? Eu tô falando de Pedro Bento. É, e o Zé da Estrada, né? Os dois faleceram aí. Uma baita duma, dupla, né? Eita, eu duplaço mesmo, eu gosto de ouvir Pedro Bento e Zé da Estrada, mas quem que não gosta, né? É, os reis da rancheira. Ô, maravilha. É, né? Os amantes, né? Os amantes da rancheira. Certinho. Aí, Pedro Bento e Zé da Estrada. Vamos lá, então. Recordação. E Tião Carreiro e Pardinho, Osso Duro de Roer. Mas tem também o João Mineiro Marciano, O Amor Clandestino. Soca a porva aí. 6h38. Tata, você é a maior audiência da cidade. Maravilha, maravilha. É verdade, é? Amargurado pela dor de uma saudade, voltei de novo ao recanto onde eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando da tristeza que eu senti, e as campinas eu brincava com um amigo, e a palmeira que meu velho pai plantou. Chorei demais com saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tanto janeiro, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Meu pé de cedro esfolhado já sem vida, final amargo de uma rosa esperança. O monjolinho quer ouvir sua batida, a embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tanto janeiro, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca. Recanto 10-10. 6h42. Osso duro de roer é o Brasil da atualidade. É doído a gente ver a cruel desigualdade. O pobre fica mais pobre, o rico enriquece mais. Tubarões e agiotas aumentam seus capitais.

não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo de ouvir-me dizendo: nunca mais vou embora. Nossa, como você tá romântico! Essa música aí eu adoro! Modão, né? Maravilha, 6h48. O primeiro amor da cidade, Difusora. É, vou mandando e vamos começar o ano novo com óculos novo, né? É, é o botar fora de óculos de sol, lá do Mercadão dos Óculos, para celebrar o verão no melhor estilo, curtir uma praia, viajar, né? É bom. Ganhe até 20% de descontos na nova coleção, viu? São centenas de solares, a partir de R$ 79,90. É isso mesmo, hein? A partir de R$ 79,90. Tudo com proteção UVA, UVB e certificado de garantia. Ah, Mercadão dos Óculos é a rede que mais cresce no Brasil. E não tem erro, fica na rua 15 de novembro, 520. Todo dia das 8 às 10, na M1010, a sua rádio preferida tem Rádio Revista, um programa com recheio. Rádio Revista, oferecimento Santa Catarina, a economia verdadeira no seu dia a dia. Artura Embalagens, tudo para sua casa ou sua empresa. Oral Sim Implantes Dentários, Lia Flores, a maior variedade em plantas. Valtelas, alumínios e acrílicos. Doutora Luciane Chaves e Óticas Carol. Difusora. Amanda, eu também vou dar um alô aqui da Drogaria Poupe aqui. Porque tem uma linha de vitaminas da Drogaria Poupe aqui, né? Tem mais de 20 vitaminas na composição, sendo exclusiva da sua rede mesmo, hein? Que ajuda no cansaço físico, cansaço mental, no estresse, melhora a imunidade, a memória e dá mais disposição. Maravilha! É, tô falando da Drogaria Poupe aqui, a farmácia da Calçada Amarela. Rua Inácio Anselmo, esquina com a 15 de novembro. Difusora! O Jardim Caju e bairros da região agora têm dentista. A doutora Luciane Chaves, que antes ficava no centro da cidade, está na Avenida Jácomo Augusto Pacola, 94, ao lado da padaria no Jardim Caju 1. A doutora Luciane Chaves faz todos os tratamentos como extração, restauração, implantes, estética dentária, clareamento e facetas. Doutora Luciane Chaves, Avenida Jácomo Augusto Pacola, número 94, ao lado da padaria no Jardim Caju 1. Ligue 3436-2470 ou WhatsApp 99733-8272. Agora eu vou, que elas são 6h51, eu vou dar um alô aqui da Funerária Panico, né, que tá sempre empenhada aí no bem-estar de sua família. Ele tem um plano dos bons lá, né? Que possui grandes parcerias com médicos, dentistas, laboratórios, hospitais, clínicas e muito mais. É, eu tô falando da Funerária Panico, que fica na Geraldo Pereira de Barros, 393. Alô, Lençóis Paulista. É, todas as tardes tem o nosso programa Sertanejo, a partir das 6 horas da tarde, só modão caipira. Oferecimento Escritório de Contabilidade Camargo, Calhas do Vale, Truck Center BJ Pneus e Nova Drogaria, Supermercado Santo Expedito e Momo e Momo Baterias. Vamos andando. Eu também quero aproveitar e dar um alô de Ferragem São Carlos, né? 7h30 da manhã, tudo em ferragem, parte elétrica, hidráulica e muito mais. Eu tô falando de Ferragem São Carlos. E não tem erro também, né? Ô, Fertz, tem todo dia lá, rapaz. Fica na rua Carlos 300 ali, 7h30 da manhã, tá atendendo. Rua Castro Recente, Santa Cecília, quem que não conhece, né? Rescisão de contrato. Você pode desistir de um contrato que tenha feito por um certo prazo, um ano, por exemplo. Tem direito à diferença da importância que pagou. A empresa pode reter, em alguns casos, uma parte, 10%, por exemplo, do que você pagou a título de indenização. Entretanto, corre o risco de não receber o que já pagou pelos meses que faltam até o fim do contrato. Se foi a administradora quem desistiu ou rescindiu o contrato, você receberá o valor do que pagou pelo ano todo. Isto no caso de você ter cumprido todas as cláusulas do contrato, exceto as abusivas. Difusora. Recanto 1010. Que horas são, hein? 6h53. Repita! 6h53, amor. Mandando, não pode parar, deixa eu mandar um bom dia lá e agradecer também para Mauri Ponson, né, Mauri? Para você também, um feliz ano novo, maravilha! Também vou mandar um bom dia pro meu amigo João da Paçoca, tá firme lá ouvindo nós também, Bruno, a melhor paçoca do Brasil, tá firme lá! Produzindo essa delícia aí, bicho. Melhor paçoca do Brasil mesmo. Um abraço pra vocês. Obrigado pela audiência. Você fica só conversando. Por que você não toca uma pra mim? Toca. É. Vai lá, peão, carreiro e o praiano. A paixão. A paixão colorida. E o baitaca? É lá do fundo da grota. Soca a porva aí. Eita, eita, tatá. Eu adoro essa música. Dois modão aí. Gostoso é levar a vida como a gente quer. Gostoso é viver nos braços de uma mulher. Mulher, começo de tudo, pedaço da gente. É sonho, é vida, é calor, é bem. É toda a riqueza que um homem quer. Falam de mim por aí que não sou ninguém, mas com as mulheres vivo muito bem. Era meu carinho, seja ela quem for. Assim aprendi a perdoar quem não sabe o que diz. Sou um homem bastante feliz, porque a mulher é que me dá amor. Mulher é o mel que adoça o amargo da vida. Mulher entre todas as flores é a preferida. Mulher é virtude, é riqueza, é felicidade, é luz, é estrela, é a minha metade. Mulher é prazer, é paixão colorida. Falam de mim por aí que não sou ninguém, mas com as mulheres vivo muito bem. Era meu carinho, seja ela quem for. Assim aprendi a perdoar quem não sabe o que diz. Sou um homem bastante feliz, porque a mulher é que me dá amor. Canto 1010. 6h57. A chaleira já quase no Clareuí. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. A chaleira já quase no caia o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto tornilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com água becada. A quinta chaleira já quase no clareu dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. Santo do Capão, foi supiar de um bambu, numa trincheira o jacu, grita o sabiá nas pitangas. E bem na costa da sanga, berra a vaca e o bezerro, no barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, atento a chaleira já quase no clareu dia, meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto tornilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com água pecada. Eita, programa gostoso de ouvir! É bonzinho, viu? Esse é o Baitaca, 71. Tata, meu amor, vou que você voltar do comercial, você toca aquela música que eu te pedi, meu amor? Toco sim, viu, Baitaca? É duro de aguentar. Vai. Some daqui, velho. Tata. Vai pro comercial aí, vai. Tata. Pelo amor de Deus, mano. Saúde da mulher. A catarata ocorre quando o cristalino do olho começa a ficar opaco. Ela pode ser causada por doenças como a diabetes e problemas hormonais, além de ter um fator hereditário. Quando a doença está muito avançada, é necessário fazer uma cirurgia que retira o cristalino e substitui por uma lente. Para evitar que se chegue a este ponto, recomenda-se consultar o oftalmologista regularmente. Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. E aí, tá sem tempo de ir no mercado? Então o Jaú Serve vai por você! Chegou o delivery Jaú Serve. Com ele você faz suas compras de onde estiver e o Jaú Serve entrega no horário combinado. Ou se preferir, pode retirar com hora marcada. Do pãozinho à cerveja, do congelado ao orgânico, da batata ao sabão em pó. Tudo que você precisa tem no delivery Jaú Serve. Experimente agora mesmo! jauserve.com.br. Delivery Jaú Serve. Clicou, pediu, recebeu! Aniversário Vidrocor Tintas. Tem oferta imperdível com vantagens incríveis para você. Compre os melhores produtos para a sua pintura com desconto de 15% à vista e ganhe mais 5% de desconto para pagamento no dinheiro, Pix ou cartão de débito. Festou na Vidrocor Tintas. Vidrocor, em Lençóis Paulista, Avenida 25 de Janeiro, 346. Chama no zap 99184-1005. Vidrocor. Tocando aí, São Cristóvão, peças para tratores. Tá precisando de peça, o trator é lá mesmo que você vai encontrar em São Cristóvão, peças para tratores. 7h30 da manhã tá atendendo, né? São Cristóvão, peças para tratores, Rua Piedade 829. A Rede das Óticas é uma das modernas óticas e lençóis, que oferece as marcas mais tradicionais de óculos de sol e de grau. Promove mensalmente campanhas promocionais, onde você sempre sai ganhando. Rede das Óticas tem atendimento personalizado, com atendentes especializadas no ramo óptico, oferecendo sempre as melhores sugestões. Rede das Óticas, na 15 de novembro, 570. WhatsApp 997-13-3908. Difusora 1010. Chega um novo dia, é hora de acordar. Sintonize na Difusora, pro seu dia começar. Tem muita música e informação, e tudo aquilo que toca o seu coração. O melhor em acordar é estar ligado na Difusora. Na rádio que virou mania, a sua audiência é a nossa melhor companhia. O melhor da vida é estar ligado na Difusora. O melhor da vida é estar com a Difusora no celular. O primeiro amor da cidade, Difusora 1010. ZYK 507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natálio Lorenzetti, 172, Centro. Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Difusora, Lençóis Paulista, São Paulo. Você está ouvindo Recanto 1010 com Tatá. E a Pamela também, Tintas Cores Vivas, São Cristóvão, peças para tratores. Ferrari São Carlos, Santa Catarina, Mercadão dos Ocos, Funerário Panico, Shopping Rei da Sucata, Churrascaria Gaúcha 295, Renato Albem Tratores, Farmácia Poupe aqui, Casa de Carne Joaquim Manuel, Paulista, Calhas e Tedas e Alemãs. Beleza? E com Beve Autopeças também, né? Maravilha. E deixa eu dar um alô aqui, porque hoje é dia do Festival do Sono. Oi, que festival pra quem ronca mais, né? Quem roncar mais alto aí tem um prêmio. E também dia do juiz de menores. Que sono. Beleza? Olha lá. Ó. E o tempão? Aproximação de uma nova frente fria mantém o tempo estável, com aumento das nuvens no decorrer do dia e previsão de chuva. A temperatura nesse momento é de 21 graus. Temperatura máxima prevista para hoje 27. O sol nasceu às 5h34 e vai embora às 19 horas e 3 minutos. Sou filho do interior do grande estado mineiro. E você sabe que hoje está fazendo 4 anos que faleceu um dos componentes dos Amantes da Rancheira. Fazendo 4 anos que faleceu Pedro Bento. O Joel Antunes Lemes, que nasceu em Porto Feliz, estadão de São Paulo aí, né? Maravilha. Cidadinha bacana lá, Porto Feliz, né? E o Zé da Estrada faleceu em 2017, quer dizer, já foi os dois, né? Lá pra cima, mas estão cantando bonito lá pra cima mesmo. Beleza. Então tá aí, hoje fazendo 4 anos que faleceu o Pedro Bento. Aí, ó, os Amantes da Rancheira, Pedro Bento, Zé da Estrada e a Ternura dos Teus Beijos e Nenhuma Esperança. Milionário e José Rico. Tata, essas músicas que você toca arrepia, Tata. Claro, né? E tudo isso que me faz um dia irá se arrepender. Teu coração aventureiro algum dia cansará. Amor sincero igual ao meu tu nunca mais encontrará. Pois sempre te amei e meu maior desejo é te beijar e adormecer com a ternura dos seus beijos. Recanto 1010. São 7:11. Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura. Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode te esquecer. Quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome. É assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome. É assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome. É assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. É só modão, hein, Tatá? Ah, só, né? Agora esse Zé Rico é brincadeira, né? Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu aproveitar e já mandar um... Quem gosta muito, um Zé Rico. É o Bentinho, né, Bentinho? Coronel Bentinho tá firme lá ouvindo a gente também. Um abraço aí. Obrigado pela audiência. É, tá lá no hospital ouvindo nós lá. Um abração pra toda a equipe do hospital lá. E também quem tá ouvindo, fã do Zé Rico, é o Toninho. Alô, Toninho! Alô, Bar das Cobras! Alô, Toninho, Marilise, um abraço pra vocês. Obrigado pela audiência também, tá firme lá ouvindo nós. 7h15. Ok, Tata. Tudo ok por aqui. Ok, Tata. Tá, escutei, rapaz. Tô velho, mas não tô surdo. O primeiro amor da cidade, difusora. Churrascaria tem nome Gaúcha 295. Aí o água da boca aqui, aquele rodízio, hein? Mini rodízio, tem tudo lá, rapaz. Marmitex, prato comercial, né? Sistema self-service, espeto corrido. Churrascaria também, faz 30 anos que tá aqui na mensagem. Churrascaria Gaúcha 295. Buscando sempre o melhor e uma chance maior de mudar o presente. Somos Iló, energia em ação, potência e inovação. Vem crescer com a gente. Somos Iló, buscando sempre o melhor e uma chance maior de mudar o presente. Somos Iló. Safra 76 Iló, ligados pela mesma energia. Somos Iló. É, vou mandando aí, são 7h17, vamos dar um alôzão aqui de corrigivos, hein? O festa tem de penca lá, hein? Vixe, esquenta verão aqui. Tem tudo para o seu verão lá em Cores Vivas, com preço realmente especial, praticamente metade do preço, rapaz. Arro, fubá! É Cores Vivas do Cimento Acabamento Tintas, as melhores marcas. Cores Vivas, 28 de abril. Difusora! Copercom, sempre com você. A Copercom é o supermercado que sempre tem as melhores ofertas. Fica logo ali na Rua Francisco Prestes Maia, 1056, em frente ao Bar do Português. Atende de segunda a sábado, das 8 às 19 horas e aos domingos, das 8 às 12 horas. Aceita todas as formas de pagamento e não precisa ser conveniado nem cooperado. Venha conferir nossas ofertas. Copercom, sempre com você. Deixa eu aproveitar e dar um alô também da Pamelab, né? Maravilha que a Pamelab, rapaz, esse grande laboratório de lençóis, né, pessoal? E é verdade, né? Faz tempo já, hein? Maravilha, tem uma equipe lá que é de primeiríssima qualidade mesmo. Isso aqui não é propaganda enganosa, não. Eu também faço exame lá, rapaz. Maravilha que a Pamelab. E não tem erro, né? Fica na esquina de trás do Paulo Zilo, na esquina da Rua Piedade, 630. São aposentados, pensionistas e BPC Loas do INSS. Além da nova margem, o governo liberou empréstimos consignados para você que tem representante legal. A Montana Veículos já está pronta para lhe atender, sendo a loja mais especializada em empréstimos de Lençóis Paulista. Fazem também o adiantamento do FGTS e crédito pessoal. Não perca tempo, corra para lá ou chame as meninas no WhatsApp 981550555. 981550555. Vamos dar, deixa eu dar um alô aqui do, né, da Casa de Carne Joaquim Manuel. Eu passei lá esses dias aqui, peguei lá um torresmo com, né, torresmo é de limão, aquele gostinho do limão, rapaz, pra quem gosta de uma cervejinha, pelo amor de Deus, hein? Maravilha! Que torresmo gostoso, mas não tinha, não esses torresmo não, viu? Lá da Casa de Carne Joaquim Manuel. E carnes de primeiríssima qualidade, linguiças também, fabricada por eles lá, né? Delícia! Casa de Carne Joaquim Manuel, Rua Machado de Assis, 327. Ali na Vila Antonieta, fica bem na esquina ali da Machado de Assis, 327, é a Casa de Carne Joaquim Manuel. O primeiro amor da cidade! Vai pegar a estrada nesse início de ano? Então faça uma revisão de férias gratuita na De Pascoal. Toda a segurança e cuidado que você e sua família merecem. São descontos em óleo, freios, palhetas, amortecedores e muito mais. Além de toda a linha de pneus Goodyear com condições especiais. Para férias tranquilas, faça escolhas seguras. Passe na De Pascoal, na Avenida 25 de Janeiro 48 ou ligue 3269-3450. De Pascoal, o seu revendedor oficial Goodyear. Juntos salvamos vidas. Viva melhor, qualidade de vida. Estresse é ruim para a saúde, isso todo mundo sabe. No entanto, pesquisas sugerem que em quantidade moderada ele pode ser benéfico. Acredita-se que o cortisol, o hormônio do estresse, contribua para o desenvolvimento dos órgãos, ao passo que o excesso dele provoca um crescimento limitado. Difusora! Tata está apresentando Recanto 1010. Agora são 7h21. Fala de novo, não ouvi! 7h21. Mandando aí, são 7h22 agora. Deixa eu mandar um bom dia lá pro Coruja, né, Coruja? Lá da piscina lá. Tá firme ouvindo nós lá. Um abraço, obrigado pela audiência. O pessoal lá do Clube Esportivo Marimbom também, muito bom dia. O Bruno. Ô Bruno, tá bom? Já mandamos um alusão pra eles lá cedo, né? Eles escutaram, né? Foi lógico. João da Paçoca, o Bruno, a melhor paçoca do Brasil ouvindo nós. Maravilha! Lá da Imorés.

Tua formosura tanto me fascina, que me alucina entre os teus ais. Vejo-me envolvido nestes teus anseios, atingindo em cheio os meus ideais. Neste universo de sonho e magia que vivemos nós, sinto o teu corpo, ouço a tua voz, dizendo baixinho, meu amor é teu. E na claridade destes olhos lindos foi que me tornei teu dono, amante, santo e teu rei. Ninguém neste mundo é mais feliz que eu. Tua formosura tanto me fascina e me alucina entre os teus ais. Vejo-me envolvido destes teus anseios, atingindo em cheio os meus ideais. Neste universo de sonho e magia que vivemos nós, sinto o teu corpo, ouço a tua voz, dizendo baixinho, meu amor é teu. E na claridade destes olhos lindos foi que me tornei teu dono, amante, santo e teu rei. Ninguém neste mundo é mais feliz que eu. Bom dia, Recanto 1010. Muito bom dia mesmo, hein? São 7h29. Oh, deixa eu mandar um bom dia. Lá para Vicentina e o Cido Marques. Vicentina e o... Ah, no sítio Mineto? Isso. Vicentina e o Cido Marques, é? Oh, mas um abraço para vocês aí, muito bom dia, viu? Obrigado pela audiência, Cido Mineto, Vicentina. Feliz ano novo para todo mundo aí. Maravilha. Deixa eu mandar um feliz ano novo também lá pro Zé Carlos, lá no Rio Claro. Tá chovendo aí, Zé Carlos? Beleza? Um abraço aí, Zé Carlos, Fátima, Vitor, Vinícius. Né? Um feliz ano novo pra vocês aí. Tá firme lá ouvindo nós. Acho que já tirou leite já, né? Oxe, levanta cedo, rapaz. Mas tá firme ouvindo a gente lá. Um abraço, obrigado pela audiência. O Babino ali encostado também. Um abraço, obrigado pela audiência aí. Aô, maravilha, 7h30. O Tatá agora vai dar uma paradinha pro comercial e volta já já. Vou dar um soco nessa coisa que você chama de cara aí, já já. É duro de aguentar. Pelo amor de Deus, rapaz, todo dia é mesma coisa. Tatá, eu tô... Que é? Tatá. O quê, mano? Vai pro comercial aí, velho. Plantas e Jardim. O tomilho plantado junto ao repolho repele a lagarta das folhas. Também tem ação contra percevejos e pulgas. Para afugentar percevejos e pulgas, moa as folhas secas e polvilhas sobre as plantas e sobre o solo. Agora são 7h31, hein? Eu vou dar um alô aqui do Santa Catarina, rapaz. A melancia tá R$2,59, né, o quilo. A banana nanica tá R$4,59. Ai, fala de novo. R$4,59. O Jatão vai lá, sem buscar a banana. Pega duas bananas. Cara, hoje vai passar disso que vai pegar mais duas bananas, né? Ô, miserável da encrenca, rapaz. Pelo amor de Deus, é vai lá brincadeira, pra... pra pegar duas bananas, rapaz. Mas tá R$4,59. Deixa eu ver aqui o tardo. Chuchu, rapaz. Ó, quer ver só? Berinjela, beterraba, pepino japonês, o chuchu, o repolho, o limão taiti. Tá tudo R$2,99, rapaz. Aô, maravilha que é o Santa Catarina! Acho que estou gripada. Vou até o CMU. Você não precisa ir até o CMU para receber atendimento médico. Chame a Laura, o serviço de pronto atendimento virtual da Unimed. Com a Laura, você passa por uma triagem e, se necessário, faz a consulta com o médico no conforto da sua casa, pelo WhatsApp. Mas como eu faço para acessar a Laura? É muito simples. Você pode acessar pelo WhatsApp 998808924, pelo aplicativo da Unimed ou pelo site www.unimedlp.coop.br. É muito prático. Já estou falando com a Laura. Usar a tecnologia para cuidar de você. Esse é o plano Unimed Lençóis Paulista. E vamos andando com essa rebimboca aqui. E o Shopping Rei da Sucata? Como ela precisa da sua sucata à vista? Você pode telefonar lá também, viu? O telefone é o Zap também, ó. 996-970713. Certinho? Você pode mandar um zap ou telefonar. E você pode chegar lá no Trevo da Rondon, no Trevo do Jardim Primavera, você já vista lá o Shopping Rei da Sucata. Difusora! No coração da cidade! Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Gigiola Empréstimos Sempre à Frente já está digitando a margem do aumento de salário. Faça seu contrato e comece a pagar somente em março de 2023. É isso mesmo que você ouviu. A Gigiola Empréstimos já está digitando a margem do aumento de salário. Gigiola Empréstimos atende também LOAS, BPC, representante legal e antecipação do saque aniversário para todos os públicos. Gigiola Empréstimos, Rua Coronel Joaquim Gabriel, 130, Watts, 998-17-3122. Vamos mandando aí, Paulista Calhas e Telhas. Você sabe que é preciso utilizar produtos de qualidade, né, atualmente. E a Paulista Calhas e Telhas produz todos os materiais para telhados galvanizados, utilizando chapas genuínas, pessoal. Aproveite as promoções que só a Paulista Calhas e Telhas pode fazer. Telhas galvanizadas, R$ 39,90 o metro. Telhas sanduíche, R$ 90,00 o metro. Caibros galvanizados, R$ 15,50 o metro. Olha, enviando uma foto do projeto pelo Zap, eles fazem o orçamento do telhado completo e parcelam até 12 vezes. E agora, Paulista Calhas e Telhas está com novidade, locação de Munk. É só ligar ou mande o zap 998-635873. Vila Velha Pub, o mais novo e diferente pub de Lençóis Paulista e região. Fica logo ali, ao lado do Empório do Queijo, pra cima da antiga For. Aberto de quarta a domingo com muita música boa, vários drinks, cerveja gelada e chopp trincando. Lá você também saboreia deliciosas porções, espetinhos, churros e muito mais. Vila Velha Pub é o seu novo lugar. Humberto Alves Tossi, 962. Difusora. É isso aí. Deixa eu dar um alô da Alemã Centro Automotivo, que pode ajudar a cuidar do seu veículo fazendo a manutenção preventiva completa, com profissionais capacitados, treinados com equipamentos de última geração. Alemã oferece serviços de mecânica em geral, tais como pneus, freios, suspensão, correias, rolamentos, arrefecimento, ar-condicionado e atenção. Esses itens devem ser revisados periodicamente para manter a segurança de acordo com o fabricante de seu veículo. Se estiver precisando fazer o motor do seu veículo, temos condições especiais de parcelamento e até 18 vezes no cartão de crédito. E se não tiver cartão de crédito, fazemos sob consulta um cartão de crédito da Porto Seguro. Assim você parcela suas compras em nossa loja. Tudo isso com facilidades de pagamentos, podendo parcelar em até 18 vezes no cartão. Oh, beleza. Le Mans Centro Automotivo, manutenção completa para o seu veículo. Em Lençóis, na Avenida Padre Salúcio Rodrigues Machado, 1158. O telefone é 3263-2095 e o zap 998-66-2095. Em Macatuba, na Avenida Coronel Virgílio Rocha, 1132, no centro. O WhatsApp é 997-1818. Contamos com serviços de leva e traz. Todos os dias da semana, Alemãs tem uma promoção especial. Acompanhe aqui na nossa programação. Difusora! 1010. Olha a hora, Tatá, olha a hora. Olha a hora, são 7h37. E que horário é isso aí? Agora, na sua difusora, Dose Dupla. Oferecimento Compev Autopeças, Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 614. Deseja a todos os seus clientes, amigos e funcionários boas festas e um ano novo próspero e feliz. É isso mesmo, Compev Autopeças. Maravilha, né? Que trabalha com peças para tudo quanto é marca de veículos, rapaz. No atacado, no varejo, com preço mais especial de Lençóis da região. E no terreiro, fica na Pedro Natal, Lorenzetti, 614, fica no centro. Olha aí que dozão, hein? Trio parada dura, rapaz. A parede meia e o telefone mudo. Recanto 1010, ano novo. Feliz ano novo mesmo, pra todo mundo. Dupla. Em Lençóis agora, 7h41. Thank you. feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Dose dupla. Dosão, isso é trio parada dura, não é trio parada mole, não. São 7h45. O primeiro amor da cidade, Difusora. Aqui eu vou dar um alô de Ferraz São Carlos. Ah, já tá atendendo, né? 7h30 da manhã. O que você está precisando? Lá tem tudo, né? Tudo em ferragem, parte elétrica, hidráulica. E, ixi, ofertas tem de monte lá também, todo dia, né? Por isso que vive lotada a Ferragem São Carlos. E é verdade mesmo, né? Facilitando seu dia a dia. Ferragem São Carlos, Rua Carlos 300, Santa Cecília. Aniversário Vidrocor Tintas. Chegou a hora de renovar a sua casa gastando pouco. Compre tinta para a sua casa com desconto de 15% à vista e ganhe mais 5% de desconto para pagamento no dinheiro, Pix ou cartão de débito. Festou na Vidrocor Tintas. Vidrocor, em Lençóis Paulista, Avenida 25 de Janeiro, 346. Chama no zap 99184-1005. Difusora! Tô mandando aí. Deixa eu aproveitar e dar um alô aqui do Mercadão dos Óculos. É o Botafora de Óculos de Sol do Mercadão dos Óculos, hein? Pra celebrar o verão, né? Estamos no verão aí, com estilo, curtir uma praia, viajar. E vai bem o óculos de sol, né? É, ganha até 20% de desconto, viu? Na compra. É isso mesmo, rapaz. Ganhe 20% de desconto na nova coleção. São centenas de solares, hein? A partir de R$ 79,90. E olha, tudo com proteção UVA, UVB e certificado de garantia, viu? Para você comprar sem medo de ser feliz. O Mercadão dos Óculos, Rua 15 de Novembro, 520. Lençóis e embalagens, tudo para a economia do seu dia a dia. Variedade em produtos de limpeza, utilidades domésticas, descartáveis, embalagens plásticas, isopor para marmitex e muito mais. Materiais de higiene pessoal, toalheiro, saboneteira, álcool líquido 70%, 5 litros e álcool em gel com ótimos preços. Vendas no atacado e varejo e convênio com empresas. Ligue 3263-0855 e entregamos para você. Lençóis e embalagens, Avenida Padre Salúcio, 1338, no Jardim Ubirama, em Lençóis. É, 747, a funerária Panico, sempre trabalhando para conquistar novos benefícios para sua família. É sempre empenhada, né, no bem-estar de sua família. E E a funerária Panico, ela fica na Geraldo Pereira de Barros, 393, tem o telefone 3263-1373. Horticultura familiar. No plantio do agrião, adube bem os canteiros com esterco curtido. Depois, no decorrer das colheitas, pode-se adicionar esterco líquido, fonte de nitrogênio. Não pode faltar água e as regas devem ser diárias, sendo uma para dias frescos e duas ou mais para os dias quentes. Em regiões de clima quente, seria bom proteger os canteiros com filme plástico ou palha. Difusora. Até às 8 horas da manhã, Recanto 1010. 7h48 nessa rebimboca. Repita! 7h48, rapaz. Repita! Ah, vou repetir nada, rapaz. Que vive surdo, rapaz. É duro de aguentar. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Todo dia aí, rapaz. Ah, tá. Eu tô nervoso. Toca pra mim aí, toca. Aí, olha esse outro aí. Tá com uma pra mim. Vai, toca. Eu vou tocar duas. Aí, Sérgio Paulinho, duas. Aí, coincidência, né? Mas é duas vezes você. Ai, que coisa linda, gente. Ai, meu Deus. E de Mário e Dayan. Mensagem de um ex. Vamos escutar essa mensagem aí. Não deve ser muito legal, não, hein? É brincadeira, hein? Ai, soca a porra aí. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. Se fosse Recanto 1010. É, são 7h53. Deixar de te amar. Eu sei que hoje és mulher casada, mas preciso abrir-me com você. Não quero complicar a sua vida, mas o meu coração quase sem vida dispara quando falam em você. Eu duvido que você me esqueceu e não chora em silêncio ao lembrar. E o amor tão lindo que a gente viveu foi tão forte que ninguém pode apagar. Me tornei um homem triste sem destino, toda noite embriagado em qualquer bar. Eu preciso de você na minha vida, faça o que você quiser para voltar. Eu sei que hoje és mulher casada, mas preciso abrir-me com você. Não quero complicar a sua vida, mas o meu coração quase sem vida dispara quando falam em você. Eu duvido que você me esqueceu e não chora em silêncio ao lembrar. E o amor tão lindo que a gente viveu foi tão forte que ninguém pode apagar. Me tornei um homem triste sem destino, toda noite embriagado em qualquer bar. Eu preciso de você na minha vida, faça o que você quiser para voltar. Modão, hein? Maravilha. Bom, pessoal, são 7h56. Eu acho que está na hora de partir, né? Ô, Tata, acabou seu tempo, cara. Vai embora, bicudo. Olha esse morro de fome que tá na hora de partir. Ele falou, partir o quê? Um bolo? Eu quero um pedaço. Ô, Tata, tô com fome. Vou chamar o Vicente aqui já, você vai ver a fome. Vambora, ué. Passa pra mim aqui, ô lombriguinha. Nós temos ali um briga que tem uns 60 metros. Você fala demais. É, chegando ao final do Recanto 1010, obrigado a todos que nos acompanharam. Aí, diretamente da Record. Aô, sobrinho do Bola. Vem quente aí para apresentar mais outro programaço até as 10. É o Rádio Revista. É com você, Panda! Tchau, minha gente, até lá! Tata apresentou aqui na Difusora Recanto 1010. Fique na mais ouvida da cidade e ouça agora Rádio Revista. São Paulo! Bom